prisão e só complica. A mente é um perigo e vazia é pior. O homem é perdido, ferido e só. Irmão, se eu te contar como anda lá em casa, um clima de guerra onde palavras são navalhas que rasga você, por dentro te destrói. Atinge todo o corpo e vai na veia do zói. Olha o vendaval pondo tudo ao avesso. Já olhei pra trás, já quis voltar por medo. Como planejar um futuro melhor pra mim? Como amar alguém que quer ver o meu fim? Quero explicação, solução e entender. Se ele conseguiu, eu não consigo. Porque como pode isso acontecer? Ser questão no meio de tanta gente, sente solidão. Agora eu tô até bem, mas ontem foi difícil. Eu me conheço bem, segurei o juízo, tô na minha, no meu canto. Mas não vem tirar, vai pensando que tá bom, vai rindo até engrossar. O vento sopra em várias direções, palavras te incriminam nas suas contradições. O inimigo tá lá fora, abraçando os irmãos. Não é na balada que existe a explicação. Quero tá bem ciente, fazer o que é certo. Pra mim é uma meta, um dia eu acerto. Pra mim é uma meta, um dia eu acerto. Mas aí, tem que acreditar. Aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver seu mal. Conta a vitória. Aguenta, irmão, não desista agora. Jesus é a solução. Ele vai te dar vitória. Algo anda errado e preciso mudar. Tanta confusão, dá um curto se pensar. Tanto amigo comigo ao redor. Artista finge bem, não sei quem é pior. Alguém me guardava, eu precisava entender. Passei por várias a ponto de fazer morrer. Vai saber o que pega ao redor, o que acontece. Onde existe luz, as trevas não prevalecem. Sendo assim, não dá pra ignorar. Existe ocasião e tempo certo pra rolar. Foi por um triz. Quase acabo com a minha vida, magoando minha esposa, não dando ouvido à minha família. Omiti a ideia, sequela veio à tona. Tampar o sol com a peneira não faz sombra. O tempo aqui já foi bom. Bons rolê pelo Itaim, tá viu lá com Gerson. Junto com Tim, Alice tinha verdade. Amor pelo rap, cantava pra espantar os males, os estresse. Tudo acontecendo bem na minha frente. Não sei o que acontece que dá um pane na mente. Perdi tanto tempo, tantas coisas pra entender. Que o certo é mais certo, eu não queria absorver. Certo é mais certo, eu não tanto tempo absorver. Pra entender. Certo é mais certo, eu não. Aguenta, irmão, não desista. Chega onde é preciso chegar. É necessário atitude pra não endoidar. No meio do bem e do mal, fogo cruzado. Pensamento a mil com os pés no pecado. Falar é fácil, difícil é entrar em ação. Partir pra cima, atrás da solução. Talvez a ideia que omiti era acordar pra te puxar. Mas quem sou eu pro seu pensamento mudar? Aguenta, irmão, não desista agora. Não deixe quem quer ver o seu mal. Conta a vitória, ainda resta uma esperança. Caminho novo pra seguir. Que eu particularmente não resisti. Ouvir a voz de quem te ama, ter paz no coração. Caminhar na luz, deixar de lado a solidão e resgatar o que se perdeu pelo caminho. Olhar pro céu e perceber que não se está sozinho. Porque o receio e o medo de prosseguir. Se algum tempo atrás você sonhava em ser feliz, então me diz do que mudou de lá pra cá. A fé que move a vida não te deixa fraquejar. Não te deixa. Então me diz. Thank you. sozinho.